Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvor é para Allah. O louvamos, pedimos sua ajuda e imploramos seu perdão. E nos refugiamos em Allah contra o mal de nossas almas e das nossas más ações. Aquele a quem Allah guiar, ninguém poderá desencaminhar. E aquele a quem Allah desencaminhar, ninguém poderá encaminhar. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração exceto Allah. E testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer que, alhamdulillah, nós estamos nos 10 melhores dias do ano, né, nos dias em que Allah subhanahu wa ta'ala disse que as boas ações são mais amadas por Ele. E agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos concedeu essa bênção de poder viver esses dias. E também a bênção de, alhamdulillah, podemos estar aqui lembrando de Allah subhanahu wa ta'ala e lembrando do seu mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. Enquanto as pessoas estão perdidas na incredulidade e nas obscenidades. Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala nos escolheu para estar aqui lembrando dele enquanto as pessoas estão perdidas na incredulidade e nas obscenidades. E preocupados com o Eid do Kufor. A festa da incredulidade. Enquanto nós aqui estamos buscando a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e engrandecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, aguardando o Eid do Iman, a festa da fé. Existe muita diferença entre a festa da fé e a festa da incredulidade. Enquanto os incrédulos estão competindo e estão correndo para ver quem faz mais más ações, quem mais corre para as obscenidades, quem mais faz mais pecados, nós, alhamdulillah, esses 10 dias estamos correndo atrás da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é uma grande bênção para nós, de Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala não nos deixou entre os perdedores. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guiou até aqui. E não poderíamos nos encaminhar se Ele não tivesse nos guiado. E gostaria também de relembrá-los que sempre que um grupo se reúne para lembrar de Allah subhanahu wa ta'ala e estudar seu livro, os anjos imploram a misericórdia por essas pessoas e cobrem essas pessoas com suas asas até o céu. E Allah subhanahu wa ta'ala elogia esses seus servos perante os habitantes dos céus e pergunta aos anjos, o que eles estão me pedindo? Então os anjos respondem, a proteção do fogo e te imploram um paraíso. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz perante todos os habitantes dos céus, testemunhem que eu os perdoei. Então que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós nossas boas ações, nosso esforço, e nos proteja do fogo infernal, e nos abarque em sua misericórdia, inshallah. Então, dando continuidade à nossa aula sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nós vimos que, na aula passada, que o profeta sallallahu alaihi wa sallam resolveu os problemas em Medina depois da sua chegada. E falamos que também os muçulmanos ainda não estavam a salvo dos incrédulos de Quraysh, porque Quraysh não deixavam que o profeta transmitisse a sua mensagem às pessoas, sendo uma barreira entre o profeta sallallahu alaihi wa sallam e as demais pessoas. Irmãos, só um minutinho que a irmã Magda quer entrar, por favor, só passem o site para ela, por favor. Jazakallahu khair. Então, como nós vimos, o Quraysh, mesmo o profeta sallallahu alaihi wa sallam tendo saído de Mecca e indo para Medina, Quraysh não deixou o profeta nem os muçulmanos em paz. Quraysh seguia sendo uma barreira entre o profeta sallallahu alaihi wa sallam e as demais pessoas. Devido a isso, como veremos hoje, ocorreu a primeira batalha dos muçulmanos contra os incrédulos. A primeira batalha entre os muçulmanos e os incrédulos. E na aula de hoje, a gente vai falar dessa batalha. Essa batalha foi a Batalha de Badr. A Batalha de Badr foi a primeira batalha entre os muçulmanos e os incrédulos de Quraysh. E a primeira vitória do Islã e da verdade contra Quraysh e a falsidade. Essa batalha aconteceu no dia 17 de Ramadan, numa sexta-feira. E essa batalha foi muito importante na história do Islã. E Allah subhanahu wa ta'ala chamou o dia dessa batalha como o dia do discernimento. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: se fores crentes em Allah e no que foi revelado ao nosso servo no dia do discernimento, e te se enfrentar os dois grupos, sabei que Allah é onipotente. Então, dia do discernimento. Allah subhanahu wa ta'ala chamou o dia do discernimento porque foi o dia que distinguiu a verdade da falsidade, os valores de justiça e igualdade dos interesses pessoais. Foi o dia em que houve discernimento entre a direção de Quraysh e a direção do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Antes de Badr, antes da batalha de Badr, Quraysh controlava tudo. Mas depois, todos os árabes, depois da batalha de Badr, todos os árabes passaram a reconhecer a força do profeta sallallahu alaihi wa sallam e a força dos muçulmanos. Passaram a reconhecer o novo poder do profeta sallallahu alaihi wa sallam e se sentiram atraídos para escutar o profeta sallallahu alaihi wa sallam, coisa que anteriormente eles não se sentiam devido aos pactos que eles tinham com Quraysh. A mensagem, depois da batalha de Badr, começou a se estender por todas as partes. E por isso, a batalha de Badr se converteu numa grande mudança na história da humanidade e uma grande mudança na história do Islã. Então, Quraysh enviou uma caravana conduzida por Abu Sufyan. Essa caravana tinha 1.000 camelos e 10.000 denários. Ou seja, denário é o nome do dinheiro da época. Então, com 1.000 camelos e 10.000 denários. Observem que esse dinheiro, na verdade, era o dinheiro dos companheiros, era o dinheiro dos Sahaba, o dinheiro daqueles que haviam sido privados de suas propriedades quando emigraram para Medina. Lembrem quando a gente falou que quando os muçulmanos estavam indo para Medina, os quraishitas proibiram eles de levarem seus bens com eles. Então, na verdade, o dinheiro dessa caravana era o dinheiro dos companheiros, era o dinheiro dos muçulmanos. Junto com essa caravana, só saíram 40 homens de Quraysh. Só 40 homens de Quraysh, acompanhando essa caravana. Isso porque Quraysh se sentia seguro devido aos pactos que ela tinha com as tribos árabes. Então, sabia que, através desses tratados, elas jamais seriam atacadas. A caravana do Abu Sufyan não seria atacada. Então, enviaram somente 40 homens com 1.000 camelos e 10.000 denários. Então, como a gente tinha visto na aula passada, o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha um serviço de inteligência, ou seja, um serviço de inteligência dos muçulmanos, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam enviava alguns de seus companheiros para observar tudo o que acontecia no caminho entre Mecca e Medina e trazer as informações ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, graças a esses serviços de inteligência do profeta sallallahu alaihi wa sallam, dirigidos por Said ibn Zayd e Talha, o profeta sallallahu alaihi wa sallam acabou sabendo dessa caravana. E soube que aquela caravana iria passar por Medina quando ela tivesse que passar, até o caminho de Mecca, ela iria passar por Medina. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse aos muçulmanos que Allah subhanahu wa ta'ala iria os recompensar com o dinheiro da caravana em troca do que eles haviam perdido quando eles emigraram para Medina. Só que agora lembrem que, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam planejou deixar Mecca e emigrar para Medina, ele devolveu todos os objetos de valor e dinheiro que os quraishitas haviam deixado depositado com ele. Lembram? Por que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não pegou esse dinheiro para compensar os direitos dos muçulmanos que perderam todos os seus bens por causa do Quraysh? Por que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não aproveitou esses bens que estavam confiados com ele e levou com ele, sendo que Quraysh privou os muçulmanos dos seus bens? Por que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não fez isso? O profeta sallallahu alaihi wa sallam devolveu os bens em Mecca porque ele era fiel e jamais poderia trair a confiança de Quraysh, a confiança que Quraysh tinha nele, mesmo que Quraysh atacasse os muçulmanos. Além disso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam era um membro da sociedade maquense. O profeta sallallahu alaihi wa sallam era um membro da sociedade maquense. E agora, que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava em Medina, ele era uma entidade separada. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, através dessa caravana, decidiu recuperar os direitos dos muçulmanos que foram prejudicados anteriormente por Quraysh. Então, por esse motivo, ele não pegou o dinheiro que ficou em sua confiança em Mecca e só resolveu atacar a caravana porque ele estava em Medina, numa sociedade diferente de Mecca, e porque ele tinha direito de recuperar aquilo que os muçulmanos haviam perdido. Além disso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ao atacar essa caravana, queria divertir Quraysh de que o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os muçulmanos poderiam obstruir, ou seja, poderiam fechar as rotas pelas quais os Quraysh comercializavam e viajavam. Então, que seria melhor para eles, ou seja, para os Quraishitas, que deixassem o profeta sallallahu alaihi wa sallam comunicar e expandir a sua mensagem ao invés de fazer guerra. Então, ao atacar a caravana, era como se o profeta sallallahu alaihi wa sallam estivesse dizendo para Quraysh que ele não queria lutar, mas que Quraysh temesse a eles. Por quê? Porque se o profeta sallallahu alaihi wa sallam, os muçulmanos quisessem, poderiam obstruir o caminho que eles, teriam que fazer para comercializar e viajarem com as suas caravanas. Então, o exército do profeta sallallahu alaihi wa sallam constava de 313 companheiros. Esse era o exército do profeta sallallahu alaihi wa sallam, 313 companheiros. Abu Sufyan, o líder da caravana, sabia que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava preparando um exército. E enviou um homem chamado Amir ibn Damdam, para dizer para Quraysh que o profeta sallallahu alaihi wa sallam planejava atacar a caravana. Só que acontece que esse Amir ibn Damdam disse, bom, se é para comunicar Quraysh, então vamos fazer um pouquinho de escândalo. O que esse homem fez? Ele rasgou as roupas dele, manchou as roupas dele com sangue, antes de entrar em Mecca. E entrou em Mecca gritando, socorro, socorro, que desastre, que desastre. Então, as pessoas todas se aglomeraram em volta dele, e ele disse que o profeta Muhammad havia atacado a caravana de Quraysh, ou seja, a caravana que estava com o Sufyan, e havia se apoderado das mercadorias e do dinheiro. Sendo que, na verdade, não tinha acontecido nada disso. Então, Amir ibn Damdam, a função dele era avisar Quraysh que o profeta planejava atacar a caravana. Mas Amir decidiu fazer um pouquinho de escândalo e chegou berrando, com as roupas rasgadas e manchadas de sangue, dizendo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha atacado a caravana. Isso para impressionar Quraysh. Mas, na verdade, não tinha acontecido nada disso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ainda não tinha nem atacado a caravana ainda. Abu Jahl, quando viu isso... jurou que eles iam lutar contra o profeta nessa mesma noite. E preparou as pressas no exército. Só que acontece que três dias antes de Amir ibn Damdam vir até Mecca gritando, fazendo esse escândalo, né, Atika era tia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E essa tia do profeta vivia em Mecca. E ela teve um sonho. Ela sonhou que um homem chamava as pessoas de Mecca dizendo, ó povo traidor, vosso fim será daqui a 3 dias. E depois esse homem pegou um pouco de areia e jogou, e essa areia foi dispersada sobre todas as casas de Mecca. Esse foi o sonho que a Atika, a tia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, teve. Ela sabia que esse sonho significava algo ruim. Que alguma coisa ruim ia suceder à cidade. Que alguma coisa ruim ia acontecer com Quraysh. Então ela contou esse sonho para o seu irmão Abbas, tio do profeta. E contou, Abbas contou para Al-Walid ibn Utba, ou seja, todos eles incrédulos até então. Todos eles eram incrédulos até então. Então, essa notícia acabou se difundindo, a notícia desse sonho que ela teve. E Abu Jahl começou a debochar de Abbas e jurou que se depois de 3 dias nada acontecesse, ele iria colocar um documento na Kaaba dizendo que Bani Hashim é um dos piores mentirosos entre os árabes. Então, o que aconteceu? Quando Amir ibn Damdam chegou 3 dias depois, fazendo aquele escândalo em Mecca, o exército foi preparado imediatamente, porque as pessoas já estavam com medo por causa do sonho que a tia do profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha tido. Então, quando Amir ibn Damdam, 3 dias depois, veio com essa notícia, o exército foi preparado imediatamente. Como é que estava o exército dos incrédulos, o exército dos Quraishitas? O exército dos Quraishitas constava de 950 combatentes, 950, 200 iam montados em cavalos, e os outros iam montados em camelos. E mais 100 camelos foram levados para alimentar o exército. Esse era o exército dos Quraishitas. A gente falou aqui, o exército dos Quraishitas tinha 950 combatentes, 200 deles iam montados em cavalos, e os outros iam montados em camelos, e mais 100 camelos adicionais foram levados para alimentar o exército. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, na verdade, não estava planejando uma guerra. O profeta sallallahu alaihi wa sallam estava indo ao encontro da caravana, aquela caravana de Abu Sufyan, para recuperar os bens dos muçulmanos de Medina. E não planejava combater. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam levava com ele somente 313 combatentes. Botou água no fogo? 313 combatentes, 2 cavalos e 70 camelos para montar. Cada 3 pessoas compartilhavam um camelo. Né? E a distância era de 150 quilômetros. E cada um das 3 pessoas ia montando 1/3 da distância, enquanto os outros dois terços ele ia a pé. Até mesmo o profeta sallallahu alaihi wa sallam revezava um camelo com Ali ibn Abu Talib e um outro companheiro. Ali e o outro companheiro eram jovens. Os dois tinham 20 anos de idade na época. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, com seus 53 anos de idade, né, revezava com eles o camelo. Então, Ali e esse outro companheiro decidiram que eles iriam caminhando e deixariam o profeta sallallahu alaihi wa sallam montar o camelo todo o caminho. E eles caminhariam os 150 quilômetros a pé. Só que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando eles disseram isso ao profeta, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse bravo: não, por Allah, que vocês não têm mais condições para caminhar do que eu, e nem precisam mais da recompensa do que eu. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava competindo com o sahaba a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, irmãos, nós devemos ser ambiciosos como o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ambiciosos em obter cada vez mais a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como às vezes nós somos ambiciosos nessa vida, que nós sejamos ambiciosos pela outra vida. Ambiciosos em obter mais a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como o profeta sallallahu alaihi wa sallam, sendo profeta, mensageiro de Allah, fazia. Mensageiro de Allah e de seus sahaba, de seus companheiros. Que os seus companheiros não precisavam mais da recompensa do que ele. Ou seja, ele precisava tanto da recompensa como ele. Então, o que aconteceu? Abu Sufyan, quando soube que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava indo com um exército para atacar a caravana, o que ele fez? Abu Sufyan mudou a direção da caravana, indo por uma outra rota longe de Medina. Só um momentinho. Então, Abu Sufyan mudou a direção da caravana, indo por uma outra rota, que era longe de Medina. E enviou as informações a Quraysh, enviou uma pessoa para informar a Quraysh, para dizer que a caravana estava a salvo. Que a caravana estava a salvo, não ia ser atacada pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, todos os líderes de Quraysh, especialmente Utba ibn Rabia, que era um dos líderes de Quraysh, quiseram voltar e não lutar. Ou seja, quiseram desistir da luta. Desistir da guerra. Mas Abu Jahl se opôs a eles e disse que eles iriam lutar sim, porque ele queria que os árabes soubessem que Quraysh ainda segue sendo forte e dominante. Queria mostrar para os árabes que Quraysh continuava sendo forte e dominante. Sabem também que havia 2 homens que não foram com o exército de Quraysh. Ou seja, no final, o exército de Quraysh decidiu seguir em frente, decidiu seguir para a batalha. Mas havia 2 homens em Mecca que não foram junto com o exército de Quraysh. Esses 2 homens quem eram? Primeiro, Abu Lahab, e o outro era Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf. Esses eram os 2 que tinham ficado em Mecca. Por que Abu Lahab ficou? Abu Lahab tinha medo. Tinha medo de ir para a batalha. Então pagou um homem para que ele substituísse ele no exército. Pagou um homem para substituir ele no exército. Mas, subhanallah, ele estava destinado a morrer em Mecca. O que aconteceu com ele? Abu Lahab estava batendo num criado de Abbas. Estava batendo num criado de Abbas. Quando a criada, ou seja, a serva de Abbas, viu ele batendo naquele outro escravo, né, pegou uma barra de ferro e bateu em Abu Sufyan, Abu Lahab, na cabeça dele. Bateu na cabeça de Abu Lahab com aquela barra de ferro. E como consequência disso, Abu Lahab padeceu de uma enfermidade na pele. E a pele dele E a pele dele começou a cair em pedaços. E assim ele ficou até morrer. Ou seja, foi caindo a pele dele até que ele morreu. As pessoas da família dele e depois temiam se aproximar dele devido à infecção. Então, ao invés de enterrar ele, o que fizeram? Derrubaram a casa em cima do cadáver dele. Esse foi o final de Abu Lahab. Esse foi o final de Abu Lahab. Morreu com a sua pele caindo em pedaços e, ao final, derrubaram a casa sobre o cadáver dele, por medo de alguém se aproximar dele e pegar a mesma infecção que ele tinha. Esse era Abu Lahab. Esse era um dos que não tinha ido para a batalha e acabou morrendo em Meca. Tinha outro também chamado Umayya. Quem era Umayya? Umayya era aquele que torturava Bilal. Aquele que torturava Bilal. E uma vez, enquanto ele estava torturando Bilal, o Bilal disse para Umayya: o mensageiro de Allah nos disse que nós iremos te matar. Então Umayya, quando ouviu isso, se assustou e até acreditou nisso. E perguntou se isso aconteceria em Meca ou fora dela. Mas Bilal não sabia responder para ele. Então Umayya tinha um verdadeiro terror de ir para a guerra. Por causa disso, sabia que poderia ser assassinado por Bilal. Então, um amigo de Abu Jahl, começou a debochar de Umayya, dizendo que ele era covarde e que ele tinha medo de ir para a batalha. E devido a esses deboches, ele no final acabou indo junto com o exército de Quraysh. E quando foi com o exército de Quraysh, Bilal matou ele na batalha. Havia também dois homens que foram forçados a lutar contra Quraysh. Quem eram esses dois homens? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas era o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele foi obrigado por Quraysh a lutar. E o outro era Abdul Aash ibn Rabi'a era genro do profeta. Ou seja, Abdul Aash era esposo da filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, de Zainab, da filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, que estava em Meca. Então, observem que até então, a proibição entre o casamento entre mulheres muçulmanas e homens não muçulmanos não havia sido revelada ainda. Então, Abdul Aash era ainda esposo de Zainab, mesmo sendo incrédulo. E ele foi forçado a lutar com o Quraysh contra o profeta sallallahu alaihi wasallam, para que não considerassem ele como um covarde. Então, o exército do profeta incluía tanto imigrantes de Meca, que migraram para Medina, como os Ansar, povo de Medina. E o acordo entre os Ansar e entre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a gente viu quando a gente falou da aula sobre a convenção ou o juramento de Aqaba, né, a promessa que eles tinham feito para o profeta sallallahu alaihi wasallam é que eles iriam defender o profeta sallallahu alaihi wasallam dentro de Medina, mas não fora de Medina. Esse era o acordo. O profeta sallallahu alaihi wasallam então respeitou os limites do acordo e assim acabou buscando humildemente o conselho dos combatentes, o conselho dos muçulmanos. Então ele não perguntou diretamente para os Ansar, porque não queria fazer uma pressão sobre eles. Então uniu seus companheiros que iriam para o combate e juntamente com os imigrantes. E os imigrantes levantaram e falaram, mostrando o apoio entusiasmado ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Queriam defender. o profeta sallallahu alaihi wa sallam reuniu tanto os imigrantes quanto os Ansar, ou seja, o povo de Medina, para perguntar a eles quanto a esse, para consultar a eles quanto a essa questão de eles combaterem fora de Medina, se eles iriam proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam ou não, principalmente com relação aos Ansar, que prometeram proteger o profeta dentro de Medina. Só que o acordo não incluía proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam fora de Medina. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam acabou reunindo eles para saber qual era a opinião dos Ansar. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam viu que os imigrantes, né, os muhajirin, levantaram e manifestaram um apoio total ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Só que nenhum dos Ansar se pronunciava. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam já estava preocupado com isso. Então finalmente, Sa'ad ibn Mu'az, que era o líder da tribo de Aus, líder de uma das tribos de Medina, falou. E como ele sabia que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava preocupado com o apoio dos Ansar, disse para o profeta que eles iriam lutar com ele até o último suspiro e ir com ele onde quer que ele fosse. Disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam que podia levar de seus bens o que ele quisesse e fazer a paz com quem ele quisesse e a guerra contra quem ele desejasse. E em todos os casos os encontraria, ou seja, os Ansar, cumpridores e leais e comprometidos com ele, até que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ficasse satisfeito com ele. Então, mashallah. Agora, essa foi a posição dos Ansar. Agora, falando de nós hoje em dia, será que nós diríamos as mesmas palavras? Será que nós nos comprometeremos com o profeta sallallahu alaihi wa sallam até que ele fique satisfeito conosco no dia do juízo? Será que nós vamos nos comprometer com o Islam e com a mensagem do profeta sallallahu alaihi wa sallam até que a gente encontre o profeta sallallahu alaihi wa sallam no dia do juízo, satisfeito conosco? Inshallah, sim. O profeta sallallahu alaihi wa sallam adotou uma estratégia inovadora. Quraysh estava acostumada com a técnica do ataque. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam planejou o seu exército de uma maneira diferente. Como o profeta sallallahu alaihi wa sallam organizou o exército? Organizou numa fila larga na frente, uma fila longa na frente, uma única fila, e atrás uma pequena fila de arqueiros, ou seja, com flechas, que estavam atrás daqueles primeiros. Ou seja, a primeira fila ocultava a segunda. Então, quando o Quraysh atacasse, os arqueiros, que estavam atrás da primeira fila, atirariam as flechas, confundindo os inimigos, os combatentes inimigos. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria ter uma ideia da força do poder, da força do exército de Quraysh. Né? Então, para o profeta sallallahu alaihi wa sallam ver qual era a quantidade do exército de Quraysh, ele enviou Ali ibn Abu Talib e Zubayr ibn Awan, dois companheiros, como equipe de investigação. Esses dois acabaram capturando um criado que era responsável por proporcionar água ao exército de Quraysh. Então, capturaram esse criado e golpearam ele até que ele confessou falsamente que ele era um membro da caravana de Abu Sufyan e não do exército de Quraysh. Porque era isso que, na verdade, os companheiros queriam. Eles queriam que a caravana, que eles queriam atacar a caravana, eles não queriam atacar o exército de Quraysh. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam viu isso, disse para os companheiros: vocês golpeiam ele quando ele diz a verdade e deixam-no quando ele mente? Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam percebeu que esse criado estava mentindo ao dizer que ele era da caravana de Abu Sufyan, porque na verdade ele era do exército de Quraysh. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou para esse criado: quantas pessoas tem o exército de Quraysh? O homem respondeu que não tinha nenhuma ideia. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou para ele: quantos camelos eles chegam a sacrificar? Quantos camelos eles chegam a sacrificar? Então o homem respondeu: bom, às vezes 9 e às vezes 10. Então, às vezes 9 camelos e às vezes 10. Isso para alimentação do exército. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam imediatamente deduziu: o exército dos de Quraysh oscila entre 900 e 1000 combatentes. Então imaginem, a preocupação dos sahaba quando ouviram isso. 900 a 1000 combatentes. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou para esse criado: quem está no exército? E o homem respondeu que todos os chefes de Quraysh estavam lá. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam ficaram apavorados porque sabiam que a força do seu exército, a força do exército do profeta sallallahu alaihi wa sallam, de 313 companheiros, não era nem comparável com o de Quraysh, de 1000 combatentes. Então o profeta sallallahu alaihi percebeu que os sahabas tremeram na base, né? Então, os sahabas ficaram com medo do exército de Quraysh. Então, na mesma hora, o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para o sahaba e disse: Allahu Akbar, Quraysh nos deu os melhores de seus filhos, ou seja, mandou seus líderes. Então, observe a sabedoria do profeta sallallahu alaihi wasallam para animar o exército. Então, Allahu Akbar, Quraysh nos deu os melhores de seus filhos. Isso para alegrar o exército muçulmano e para que os muçulmanos não tivessem medo. Mas por acaso, vocês já viram alguma batalha igual? 300 pessoas mal armadas contra 1000 bem equipados. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: se entre vós houvesse 20 perseverantes, venceriam 200. E se houvessem 100, venceriam 1000 dos incrédulos. Porque esses não são insensatos. Porque esses são insensatos. No Coran fala da batalha de Badr em vários versículos. E em um deles, Allah subhanahu wa ta'ala disse: recordai-vos de quando estáveis acampados na rampa do vale, mais próxima à Medina, e eles a mais afastada, e sua caravana se encontrava mais abaixo. Se tivesseis marcado um encontro com o inimigo, ter-vos-ieis desencontrado, e os encontrasseis para que Allah cumprisse a sua decisão prescrita, a fim de que perecessem aqueles que com razão deveriam sucumbir, e sobrevivessem aqueles que com razão deveriam sobreviver. Saber que Allah é onisciente e sapientíssimo. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: recordai-vos de quando estáveis acampados na rampa do vale mais próxima à Medina, e eles a mais afastada. Ou seja, rampa do vale mais próxima à Medina. Então o exército muçulmano estava parado na rampa do vale mais próxima à Medina, e o exército de Quraysh estava parado na rampa do vale mais afastada de Medina. Então, os muçulmanos na Udwat al-Dunya e os outros na Udwat al-Qushla. Essa era a diferença. Os muçulmanos na rampa do vale mais próximo à Medina e os de Quraysh na rampa do vale mais afastado. Qual é a importância disso? É que os dois exércitos não conseguiam se ver. E a zona entre eles é que se converteria no campo de batalha. A caravana de Abu Sufyan estava muito longe do campo de batalha. A caravana, aquela que o profeta falou, ele falou que queria atacar de início, estava muito longe do campo da batalha. A nossa caravana estava no Coran, e sua caravana se encontrava mais abaixo. Ou seja, estava longe. Então, qual é a importância desses dois lugares? Por que o nosso caravana menciona esses dois lugares, dos dois exércitos? Olhem o milagre. Acontece que começou a chover na noite da batalha. E a natureza da terra, da rampa do vale mais afastado, onde estava o exército de Quraysh, é de uma natureza tal que quando chove, vira barro. Então quando chove, vira barro. E de tal modo o movimento dos combatentes é mais dificultoso. E como consequência o exército iria se cansar muito mais. Enquanto que a terra da rampa do vale mais próximo à Medina, onde estava o exército muçulmano, é sólida. E assim que se resulta mais fácil caminhar quando chove. Então, subhanallah, o melhor dos planejadores. Allah subhanahu wa ta'ala é o melhor dos planejadores. Mas olhem quando aconteceu esse milagre. Esse milagre aconteceu quando os muçulmanos haviam mostrado a sua crença e a sua força. E então, eles se tornaram dignos da ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: sua ordem, quando quer algo, é tão somente seja e é. Então, nossa umma hoje se sente humilhada. Mas amanhã, Allah A'lam, pode ser a mais grande e poderosa das nações. Isso é muito fácil para Allah. E Allah é capaz disso. Mas agora vem a pergunta: nós temos feito algo para merecer isso? Allah subhanahu wa ta'ala tem a sua própria forma de legislar o universo. E Ele não favorece qualquer um. Quando nós nos tornarmos dignos da ajuda de Allah, ela virá com certeza. Mas primeiro, nós temos que ser merecedores da ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. E como nós seremos dignos da ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala? Quando trabalharmos pela causa de Allah. E quando nos apegarmos no Islã por completo. Aí sim, Allah subhanahu wa ta'ala vai enviar a sua ajuda. Então, como a gente viu, na noite da batalha começou a chover. E os homens de Quraysh ficaram em desvantagem. Seu grande número acabou sendo uma desvantagem, porque eles não conseguiam se mover livremente. Enquanto que o reduzido número de muçulmanos foi uma vantagem, já que eles podiam se mover com facilidade. Os muçulmanos, a princípio, estavam com medo e estavam sensibilizados diante da batalha desigual. que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran. Tal como em verdade, quando o teu Senhor te ordenou abandonar o teu lar, embora isso desgostasse alguns dos fiéis, discutem contigo acerca da verdade, apesar da mesma já lhes haver sido evidenciada, como se estivessem sendo arrastados para a morte, e a estivessem vendo. Então, era Allah subhanahu wa ta'ala quem decidia o tempo e o lugar da batalha. Era assim como a batalha de... Era como se a batalha de Badr tivesse sido conduzida pelos céus. Foi conduzida nos céus. Mais tarde, os anjos, como a gente vai ver mais adiante, os anjos iam descer para ajudar os muçulmanos. Então, os muçulmanos estavam preocupados. Preocupados por causa da batalha e pelo número desigual dos exércitos. E, por causa disso, não conseguiam dormir pela noite. Então, Allah subhanahu wa ta'ala enviou outro milagre. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: e de quando ele, para vosso sossego, vos enviou um sono, enviou-vos água do céu para com ela vos purificardes, livrardes da imundice de Satanás e para confortardes os vossos corações e afirmardes os vossos passos. Então, no campo de batalha, o exército muçulmano estava posicionado atrás dos poços de água que se encontravam entre eles e os homens de Quraysh. Então, o exército muçulmano estava posicionado atrás dos poços de água, que esses poços de água estavam entre eles e o exército de Quraysh. Então, um dos companheiros do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, chamado Al-Khubab ibn al-Mundir, perguntou para o profeta, sallallahu alaihi wa sallam: ao mensageiro de Allah, Allah te ordenou escolher esse lugar para a batalha, e nesse caso eu devo me calar, ou trata-se de um plano onde eu posso opinar? Então o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, respondeu que se tratava de um plano de guerra, e que ele poderia opinar. Então Al-Khubab disse: a escolha desse lugar é inadequada. Então o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, perguntou para ele: então o que tu sugeres, Al-Khubab? Ele respondeu: penso que devemos selar todos os poços de água, exceto um, diante do qual colocaremos o nosso exército. E assim poderemos beber enquanto eles não poderão. E quando eles sentirem sede, lutarão contra nós para conseguir água, enquanto que nossa luta será pela causa de Allah. Então, subhanallah. A ideia era que, ao invés do exército do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, ficar atrás dos poços, selassem todos os poços e eles ficassem diante do primeiro poço. E, assim, o exército muçulmano teria acesso ao poço e o exército incrédulo não poderia ter acesso a esse poço. E lutariam pela água enquanto os muçulmanos lutariam pela causa de Allah. Então, mas aqui eu queria chamar a atenção para a liberdade de opinião e expressão que os companheiros gozavam diante do mensageiro de Allah. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam gostou da ideia de Khubab e, de fato, colocou essa ideia em prática. O profeta sallallahu alaihi wa sallam pedia a opinião dos companheiros. E assim era a relação do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, com seus companheiros. Então, para preparar seu exército, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, deu um discurso sobre jihad e sobre as virtudes do jihad. Como nós sabemos, qualquer país em tempos de guerra estimula seus combatentes para serem valentes e valorosos. Mas o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, estimulava os companheiros a buscarem o paraíso. E que o jihad seria uma das portas para chegar até ele. No primeiro versículo, revelado nesse momento, foi: emulai-vos em obter a indulgência do vosso Senhor, e um paraíso cuja amplitude é igual à dos céus e da terra, preparado para os tementes. Então, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam quis dizer quando ele disse esse versículo? Que aquele que morresse lutando naquela batalha, entraria no paraíso. Então, um dos companheiros do profeta, chamado Umair ibn al-Himan, surpreendido com isso, disse: que maravilha! Quem dera pudesse ser um dos habitantes do paraíso. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: tu serás um dos habitantes do paraíso. Então, quando Umair escutou isso, ele estava comendo algumas tâmaras. E então, antes de entrar na batalha, jogou imediatamente fora as tâmaras, pois não queria perder mais tempo nessa vida. E se dirigiu na batalha e lutou até que caiu mártir. E ele foi um dos primeiros mártires da Batalha de Badr. Outro mártir foi Haritha. Haritha Era um jovem de 18 anos. Era um adorador de Allah Subhanahu wa Ta'ala, devoto, que costumava rezar pelas noites. Costumava acordar de madrugada e rezar orações voluntárias. E antes do começo da batalha, foi jogada uma flecha erroneamente nele e ele acabou morrendo. Acabou morrendo mártir. A mãe de Haritha se aproximou do profeta sallallahu alaihi wa sallam chorando e perguntou: ó profeta de Allah, meu filho está no paraíso para que eu me alegre ou em outro lugar, ou então devo me lamentar? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu para ela, para ele, para a mãe de Haritha: ó mãe de Haritha, não é um só paraíso, mas são muitos os que teu filho foi acolhido. Teu filho está no paraíso no grau mais elevado. Subhanallah. Um jovem de 18 anos que mereceu estar no nível mais alto do paraíso. Por que isso? Devido à sua fé e à sua frequente, às suas frequentes rezas noturnas, rezas voluntárias noturnas. E por ele sempre estar se prostrando perante Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então, isso, este é um tipo de pessoa que merece estar no nível mais alto do paraíso. Então, como é que começou o combate? Como é que começou a guerra, o combate entre os quraishitas e o exército muçulmano? Começou quando três combatentes de Quraysh, três homens de Quraysh, se adiantaram a pé para começar o enfrentamento homem a homem. Então, quem eram essas três pessoas? Eram Utba ibn Rabia, Shaiba ibn Rabia e Walid ibn Utba. Esses eram os três incrédulos que vieram até o exército muçulmano, invocando os muçulmanos para a luta. Utba ibn Rabia, Shaiba ibn Rabia e Walid ibn Utba. E, então, imediatamente quando eles vieram, três muçulmanos dos Ansar, ou seja, dos auxiliadores do profeta de Medina, se adiantaram para lutar contra eles. Mas eles recusaram. Pediram para lutar com alguém que fosse dos imigrantes. Pediram para lutar com alguém que fosse de Meca, não de Medina. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam escolheu três pessoas para lutarem contra esses três incrédulos. Quem eram essas três pessoas? Primeiro, Ali ibn Abu Talib. Segundo, Hamza ibn Abdul Muttalib. Terceiro, Abu Ubaida ibn al-Harus ibn Abdul Muttalib. Esses foram os três muçulmanos que foram lutar contra os três homens incrédulos. Só que observem que esses três eram da família do profeta. Ali ibn Abu Talib era primo do profeta. Hamza ibn Abdul Muttalib era tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E Abu Ubaida também era tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, todos da família do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E observa que cada vez que se exigia um sacrifício, o profeta sallallahu alaihi wa sallam fazia com sua própria família e não com os outros. Escolhia pessoas da sua própria família. Estão convencidos agora do excelente caráter do discurso do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Toda vez que tinha que sacrificar, o profeta sallallahu alaihi wa sallam sacrificava primeiramente a sua família. Primeiramente sacrificava ele mesmo e a sua família, antes de sacrificar qualquer outro muçulmano. Então, começou o duelo entre Utba ibn Rabia com Ali ibn Abu Talib, Shaiba ibn Rabia contra Hamza e Al-Walid contra Abu Ubaida. E o duelo acabou com a morte de Walid e de Shaiba. Ou seja, os dois incrédulos morreram nas mãos de Ali e de Hamza. E Utba e Abu Ubaida seguiram combatendo. Até que Utba morreu, mas o incrédulo morreu. Utba morreu e Abu Ubaida, que era dos muçulmanos, perdeu a sua perna. E acabou perdendo muito sangue e estava prestes a morrer. Abu Ubaida, que era dos muçulmanos, estava prestes a morrer. E quando ele estava respirando seu último suspiro, ele olhou para o profeta sallallahu alaihi wa sallam e perguntou: ó mensageiro de Allah, cumpri com o meu dever? Olha que ponto chegava o amor e a lealdade dos companheiros. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: ó Senhor, és testemunha que Abu Ubaida cumpriu com o seu dever. Subhanallah. E nós estamos cumprindo com o nosso dever com relação ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Todos esses sacrifícios foram oferecidos para que o Islã, a verdade e a reforma da humanidade fosse prevalecer. E nós estamos cumprindo com o nosso papel. Se nós não cumprimos com o nosso papel, não estamos cumprindo o nosso papel, o que nós estamos esperando para cumprir com ele? O que nós estamos esperando para cumprir com o nosso papel de levantar a bandeira do Islã. O que nós estamos esperando para praticar o Islã por completo? O que nós estamos esperando para transmitir a mensagem do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ao mundo? Então, quando o Quraysh viu que seus três homens haviam sido derrotados já de início, partiram para a guerra generalizada. Então, Quraysh iniciou a guerra. E enquanto Quraysh lutava, confiando no seu poderio militar, do outro lado estava o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, com sua face na terra, prostrado e chorando, e implorando a ajuda de Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enquanto isso, os crentes gritavam Allahu Akbar. Acaso tem comparação entre esses dois grupos? Tem comparação entre um grupo que confia no seu dinheiro, que confia no seu poder militar, e outro grupo que confia em Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wallahi que não tem comparação. Os incrédulos jamais serão comparados com os crentes. Então, em meio à batalha, começaram a cair os líderes de Quraysh, um atrás do outro. Começaram a morrer os líderes de Quraysh, um atrás do outro. E uma grande surpresa aconteceu nas mãos de dois meninos, dois jovens. Que um deles, Abdurrahman ibn Auf, que era um dos companheiros do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ele estava liderando a ala direita do exército muçulmano. Enquanto ele estava organizando essa ala direita, que era constituída por cerca de 15 ou 20 combatentes, ele viu entre os soldados um menino de 15 anos, chamado Mu'adh, e o seu primo de 14 anos, chamado Mu'awed. Eram dois jovens, um de 14 e outro de 15 anos. Então um dos meninos chamou Abdurrahman e disse, ó tio, onde é que está Abu Jahl? Abu Jahl era o líder do exército incrédulo. Então um jovem de 14 e 15 anos perguntando para Abdurrahman, onde é que está Abu Jahl? Então Abdurrahman ibn Auf se surpreendeu com essa pergunta e disse, por que ele estava fazendo essa pergunta? O que tu quer com Abu Jahl? E o menino respondeu, minha mãe me disse que não era para voltar sem matar Abu Jahl. O líder do exército incrédulo. Então outro menino chamou também Abdurrahman e perguntou, o mesmo, onde é que está Abu Jahl? E aí ele perguntou, por que você está perguntando pelo Abu Jahl? Ele disse que o motivo pelo qual ele estava à busca de Abu Jahl era porque ele havia ouvido falar que ele havia xingado o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E por isso mostrava impaciência e havia jurado que se vingaria pelo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Então Abdurrahman conta que esses jovens levantaram o estado de ânimo dele e que nunca sentiu tanta admiração como sentiu por aqueles dois meninos. Então imagina, dois jovens, um de 14 e outro de 15 anos, aspiravam quem? Aspiravam Abu Jahl, o líder do exército incrédulo, o líder do Kufr, o líder da incredulidade. Aspiravam ir matar ele, devido aos danos que ele fez ao profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hoje em dia, a sunna do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam está abandonada. Quem se propõe a defender o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no nosso tempo? Quem se propõe a defender a sunna do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, seguindo ela e reavivando ela? É isso que hoje Allah Subhanahu Wa Ta'ala quer de nós. Que nós reavivamos a sunna do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam com a prática. Que nós pratiquemos a sunna do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Que nós sigamos a prática do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E que sigamos o Coran. E que sigamos o Islã por completo. Não em parte. Aqui convém fazer uma observação. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam não permitia que as crianças participassem nas batalhas, respeitando assim os direitos das crianças. Só que ele permitiu que esses dois jovens fossem devido à extrema insistência deles. E depois deles provarem que podiam lutar perfeitamente na guerra. Que tinham condições de lutar. Os dois meninos corriam como duas rápidas flechas. Mas por serem pequenos, eles não conseguiam segurar normalmente as espadas. E por isso eles atavam a espada ao redor dos seus braços. Então, o que eles fizeram? Os dois meninos, esse de Mu'adh e Mu'awid, fizeram um plano. Mu'adh disse para o Mu'awid, tu apunhala o cavalo de Abu Jahl, de modo que ele caia, e então eu vou dar um copo de espada nele. Então eles colocaram em prática esse plano. Quando ele golpeou, quando um dos meninos golpeou o cavalo e Abu Jahl caiu, é crime aí do Abu Jahl, ou seja, é crime que era filho do Abu Jahl, correu atrás deles e golpeou, apunhalou o braço de Mu'adh, de um dos jovens. De modo que o braço desse jovem foi. Ele perdeu o braço e ficou pendurado pelo ombro. Ficou um pedaço do braço dele pendurado. Então Moaz disse: me dei conta que meu primo ia chegar ao profeta antes que eu. Isso porque eles conseguiram copiar o Abu Jahl. Eles conseguiram copiar o Abu Jahl. E ele queria ganhar do seu primo para chegar até o profeta sallallahu alaihi wasallam antes que ele, para dar a boa notícia ao profeta que Abu Jahl havia morrido. Então, só que o problema é que ele tinha sido golpeado no braço dele. E o braço dele estava seriamente ferido. E estava pendurado por um pedaço de carne no seu ombro. Então ele conta: quando eu me dei conta que meu primo ia chegar ao profeta antes que eu, e eu queria dar a boa notícia ao profeta antes dele, então eu coloquei meu braço embaixo do meu pé e arranquei ele. De modo que fosse um obstáculo, que ele não fosse um obstáculo no meu caminho até o profeta. Logo corri até o profeta, informando as boas notícias sobre a morte de Abu Jahl. Então, Abdullah ibn Mas'ud, que era o mais fraco dos companheiros do profeta, foi para verificar se era verdade que Abu Jahl tinha morrido. E ele encontrou Abu Jahl ainda vivo e respirando seu último suspiro. E então matou Abu Jahl. Então a ironia é que Abu Jahl, o líder de Quraysh, foi morto nas mãos de dois jovens, dois adolescentes, e pelo homem mais fraco dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, mesmo o final daqueles que lutam contra a verdade e lutam contra a justiça. O profeta sallallahu alaihi wasallam também ordenou seu exército a não matarem um homem chamado Abdul Bukhturi ibn Sesham, que não matassem esse homem. Por quê? Em sinal de gratidão pelo que esse homem havia feito a favor dos muçulmanos durante a época do boicote em Mecca. Esse homem havia ajudado os muçulmanos no boicote em Mecca. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que alguém matasse ele. Se alguém visse ele na batalha, que não matasse ele. Então, em lugar de combater ele, cada vez que um companheiro via esse homem, o evitava. E o homem se surpreendeu com isso e perguntou a um dos companheiros: por que vocês não me combatem? Então o companheiro respondeu: o profeta nos ordenou que nós não te matássemos. Então o homem respondeu: por quê? O companheiro respondeu: por gratidão ao que fizeste pelos muçulmanos no dia do boicote. Nos dias de boicote. Então o homem perguntou: e se eu começar a te combater? O companheiro respondeu: escaparei de ti obedecendo a ordem do profeta. Então o homem começou a perseguir o companheiro, perseguia onde o companheiro ia, ele perseguia ele. Até que obrigou o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam a matar esse homem em defesa própria. E depois o companheiro foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam chorando e implorando perdão ao profeta sallallahu alaihi wasallam porque havia matado um homem que ele tinha proibido matar, mas em defesa própria. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para esse companheiro: fique calmo, somente quis expressar a nossa gratidão. Então, ao final da batalha, você veja que não foi no início, foi no final da batalha, os anjos desceram. Os anjos desceram porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, desde o início da batalha, estava rezando e suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala. E chorava dizendo: ó Senhor, se esse grupo de crentes terminam abatidos, ninguém te adorará depois na terra. Então, percebem que o que preocupava o profeta sallallahu alaihi wasallam não era a vitória. O que preocupava o profeta sallallahu alaihi wasallam era a sua mensagem. O que mais importava ao profeta sallallahu alaihi wasallam era a sua mensagem, não a vitória, não o poder, mas sim a vitória da sua mensagem. E Allah subhanahu wa ta'ala disse que no Coran o envio desses anjos foi somente com o fim de firmar os crentes, de firmar a fé dos crentes. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: sem dúvida que Allah vos socorreu em Badr, quando estáveis em inferioridade de condições. Temei, pois, a Allah e agradecei-lhe. Então, Allah subhanahu wa ta'ala enviou milhares de anjos para firmar os crentes e para lutar junto com os crentes. Os muçulmanos se moviam muito rapidamente no campo de batalha. E alguns dos companheiros relataram que viam espadas se movendo no ar e matando os incrédulos. E isso causava terror aos incrédulos, que não sabiam o que era aquilo. Mas esses eram os anjos que haviam vindo lutar junto com os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Num dos momentos finais da batalha, o profeta sallallahu alaihi wa sallam pegou um punhado de areia, leu alguns versículos do Corão e jogou na direção dos incrédulos. Isso causou pânico aos incrédulos. E assim cumpriu-se o sonho que a tia do profeta tinha tido, lembra do sonho que ela teve? Quando ela viu em sonho que essa areia havia atingido todas as casas de Mecca. E realmente, pois quase todas as casas de Mecca tinham um de seus familiares morto na batalha. E daqui tiramos uma grande lição. Devemos ter confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, ao mesmo tempo que realizando nossos esforços ao máximo. A batalha de Badr é uma lição muito importante. Primeiro vem o planejamento correto. Primeiro vem o nosso trabalho. E depois vem o milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. A batalha de Badr foi dirigida nos céus. Allah subhanahu wa ta'ala organizou toda essa batalha. Mas ao mesmo tempo, muitos esforços foram realizados na terra para que essa ajuda viesse. Então a valentia e a seriedade pela parte dos muçulmanos ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a chuva e os anjos do céu. Então, é um paralelo entre os dois. A força dos muçulmanos, a força de vontade de trabalhar pela causa de Allah, e ao mesmo tempo os milagres de Allah subhanahu wa ta'ala. E o resultado foi uma vitória colossal para os muçulmanos. Os muçulmanos se vingaram de cada um daqueles que haviam lhe causado prejuízo. Cada um que tinha causado prejuízo aos muçulmanos, os muçulmanos conseguiram se vingar nessa batalha. 70 líderes de Quraysh morreram. 70 pessoas de Quraysh, do exército de Quraysh morreram. Inclusive Abu Lahab, que não foi da batalha, que se recusou a sair do exército, mas que morreu em Mecca de forma terrível, como a gente falou. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam cavou uma fossa, um túmulo coletivo, chamado Al-Kulaib, na qual se enterraram 70 cadáveres de Quraysh. Sendo que desses 70, 11 principais líderes estavam mortos. Então depois de enterrá-los, o profeta sallallahu alaihi wa sallam ficou de pé diante do túmulo e perguntou para eles: encontraram a verdade que Allah havia lhes prometido? Encontraram a verdade que Allah lhes havia prometido? Então Omar, quando viu o profeta sallallahu alaihi wa sallam, disse: ó profeta, tu estás falando com os mortos? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: eles estão me ouvindo tão bem como tu, mas a diferença é que eles não podem me responder. Então, subhanallah, nesse momento, os incrédulos viram a verdade de Allah subhanahu wa ta'ala. Viram a verdade do castigo. A verdade daqueles, do castigo daqueles que desmentem os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala e que se ensoberbecem na terra. Então, a batalha de Badr terminou com a morte de só 14 companheiros do profeta. 13 deles eram dos Ansar, ou seja, do povo de Madina, e um somente dos imigrantes, que foi aquele que morreu no começo da batalha, quando ele combateu com, quando ele foi com a luta individual com um dos incrédulos. Esse foi o único dos imigrantes de Mecca que morreu. Os outros todos foram dos Ansar, do povo de Medina. Então, o acordo, o compromisso que os Ansar tiveram com o profeta, consistia em um acordo que incluía o sacrifício deles até o último momento, até o último suspiro, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala e pela defesa do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Depois da batalha de Badr, surgiram algumas divergências. Contra quê? Contra os espólios. Contra os bens ganhados nas guerras. Na guerra. E então Allah subhanahu wa ta'ala revelou uma sura do Corão chamada sura de Al-Anfal, ou seja, os espólios, para guiar os muçulmanos e acabar com as divergências. Os inimigos, então, ao final, foram derrotados vergonhosamente. 300 pessoas mal equipadas venceram 1000 bem equipados. E essa foi a primeira vitória do Islam. E a primeira vitória dos muçulmanos. E pela graça de Allah subhanahu wa ta'ala, a partir dessa vitória, estabeleceu-se o poder islâmico na Península Arábica. E por fim, o profeta sallallahu alaihi wa sallam conseguiu ter contato com as demais tribos, sem a interferência de Quraysh, a princípio. Porque agora, a partir de agora, as outras tribos acabaram reconhecendo o poder do profeta sallallahu alaihi wa sallam, o poder do exército islâmico. Depois dessa vitória, o profeta sallallahu alaihi wa sallam enviou Abdullah ibn Rawaha e Zayd ibn Haritha para anunciar a vitória em Medina. Para anunciar aos muçulmanos de Medina a vitória do Islã. Só que ao mesmo tempo que os muçulmanos em Medina se alegravam recebendo a notícia da vitória, choravam a morte de Ruqayyah. Quem era Ruqayyah? Filha do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah tinha acabado de morrer, tinha acabado de ser enterrada, quando chegou a notícia da vitória de Badr. Então, os muçulmanos se alegraram com a vitória de Allah, enquanto que os munafiquinos, ou seja, os hipócritas e os judeus, diziam que preferiam estar mortos ao ver a vitória do Islã. Essa foi a batalha de Badr. Essa foi a vitória da batalha de Badr. A vitória do Islã, a primeira vitória do Islã. É a primeira vitória dos muçulmanos. Inshallah, na próxima aula, a gente vai falar da batalha de Uhud. Mas, antes de encerrar nossa aula, vou encerrar com as seguintes perguntas. Primeiro, nós vamos dedicar a nossa vida em prol da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam? Vamos amar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faremos por merecer que o profeta sallallahu alaihi wasallam esteja satisfeito conosco no dia do juízo? Cumpriremos com a nossa função com relação à mensagem do Islã? Essas são as perguntas que ficam. Vamos nos esforçar para seguir essas quatro coisas. Isso vai exigir de nós muito amor pelo Islã e muito trabalho. Mas então sim, a gente vai ter cumprido com a nossa função nessa vida, que é transmitir a mensagem do Islã e trabalhar pela mensagem do Islã. Inshallah, dessa forma a gente terá cumprido o nosso papel. Então, vamos terminar nossa aulinha com um dua. E vamos levantar as mãos para Allah subhanahu wa ta'ala. E vamos lembrar que esses são os 10 dias sagrados e inshallah Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar o nosso dua. Então vamos levantar as mãos e vamos fazer um dua. Ya Allah, soberano do poder, tu concedes a soberania a quem te apraz e a retira de quem desejas. Exalta a quem queres e humilhas a quem queres. Ya Allah, exalte o Islã e os muçulmanos. Exalte o Islã e os muçulmanos. E humilhe os incrédulos e os idólatras. E exalte a umma do Islã. E conceda-nos a vitória contra o povo incrédulo. Ya Allah, conceda-nos uma vitória como a vitória de Badr. Conceda-nos uma vitória como a vitória de Badr. Ya Allah, conceda vitória à tua religião, ao teu livro, à sunna do teu mensageiro e aos seus servos monoteístas. Ya Allah, tu nos és suficiente. Allah nos é suficiente. Que excelente guardião. Não há força nem poder, nem vitória senão em ti. Não há refúgio nem escapatória de ti, a não ser em ti. Ya Allah, perdoa-nos por nossos pecados e por nossos excessos. Firma nossos passos e conceda-nos a vitória sobre o povo incrédulo. Ya Allah, conceda-nos a vitória sobre o povo incrédulo. Ya Allah, tenha misericórdia da fraqueza das nossas almas e da grande quantidade das nossas faltas. Nossas boas ações são poucas, enquanto que as más ações são muitas. Mas não desesperamos da tua misericórdia. Tenha misericórdia da nossa pobreza. Tenha misericórdia da nossa pobreza. Ya Allah, nós somos os pobres perante ti, e tu és o rico poderoso. Ya Allah, não nos juntes aos iníquos. Não nos expulses da tua misericórdia. Pois se nos expulsares, não teremos forças nem poder a não ser em ti. Ya Allah, não permita que estejamos entre os perdedores, que perderam essa vida e a outra. E nos firme na fé e nas boas ações. E permita que essa vida não seja a nossa maior preocupação, nem a nossa perdição. Ya Allah, nos afasta do inferno e de tudo que nos conduz até ele em palavras e ações. E nos conceda o triunfo no paraíso. Ya Allah, nos conceda o triunfo no paraíso. Ya Allah, conceda-nos o triunfo no paraíso. Amin, amin, amin. E que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.